te contar, Carol. É o maior visual daqui. São muitas estrelas, o mar azul. Ah, nossa noite na Cidade do Cabo. Lembra daquele restaurante? Hal, concentre-se no voo. Foi muita sangria naquela noite. Menina, você bebe, hein? Hal! Nem sei como conseguimos voltar pro hotel. Hal, você está a 90 mil pés. Mais 10 pés. O vidro quebra e morre você todo. Só estou forçando um pouco. Quem sabe a gente não quebra um recorde pra firma. Por favor, Hal, só dessa vez. Sem gracinhas e sem surpresas. Sem surpresas. Agora pouse e teremos um voo perfeito. E aí eu ganho uma medalhinha ou só mais uma simulação? O que houve com a força? Alô? Carol, pessoal! Se eu tiver que pilotar esse simulador outra vez... Pois é, então tá. Quem é aquele? Não. Calma. Minha hora chegou. Entende o que eu digo? Entendo. É o anel. Ele escolheu você. Aceite. Você é o novo Lanterna Verde, um dos protetores do universo. Os guardiões vão procurar você. Use o anel pelo bem. Mas o que foi isso? Lanterna Verde, primeiro voo. versão brasileira Cinevídeo. Aí, quando o brilho esquisito sumiu, o simulador estava... O que é isso? Vamos lá. Isso foi um terremoto? Ah, tudo bem. Mas a semana toda... Onde você vai? Eu sei lá. Pensei em fazer umas trilhas, ver outras paisagens. Não há muito o que fazer até saber do protótipo. Pelo menos o simulador não ficou tão danificado. Olha, espero, Carol, tenho que ir agora. Eu ligo de onde eu estiver. Então é verdade. A Bensur realmente morreu. Onde está o corpo? Perguntei onde... Ele se incinerou com a espaçonave. Desembucha! Ele não é nem treinado. Andou treinando. E sem o manual. Vamos abaixar os anéis um momento, sim? Acho que não fomos devidamente apresentados. Meu nome é Sinestro. Estes são Boudica, Tomaré e já conhece o encantador Kilowog. E você? Hal Jordan. Veja bem, Hal Jordan. Somos membros da Tropa dos Lanternas Verdes. Uma tropa intergaláctica de elite do planeta Oa. Nossos superiores são um grupo de imortais chamados de Guardiões. Sim. Eles iam mandar me buscar. Exatamente. Vamos levá-lo até eles para uma conversa. E caso tenha dúvida, isso não é um convite. O anel não é seu até os Guardiões decidirem. Tudo bem. Maravilha. Tomar, quer ter a gentileza? Achamos que a viagem seria mais fácil para você num construto terrestre. Obrigado. Deve entender, Terráqueo, que a Tropa dos Lanternas Verdes é uma organização de renome. Não é qualquer um que entra. As responsabilidades são enormes. Cada lanterna é responsável pela patrulha de um dos 3.600 setores do universo. Mas... Tipo um policial por distrito. Pode ser. Meu tio era da polícia. Sim, está bem, mas... 30 anos na Força Policial de Coast City. Ele me deixava ligar a sirene. Era um cara legal. Mas, além disso, o anel do Lanterna Verde é muito complexo. É preciso alguém com muita concentração. Acho que já peguei a manha desse anel. Ele pegou a manha do anel. Ranakar. Por que ainda estamos perdendo tempo? Ele é apenas humano. É difícil não levar em consideração. Infelizmente, a raça humana da Terra não tem uma boa reputação interestelar. A verdade é que humanos são cruéis, vis, covardes e não confiáveis. Para não falar no cheiro. Não podem condenar toda uma espécie. Você mesmo disse, Gandet. É de admirar que tenha sobrevivido. Gostaria que eu listasse as atrocidades deles. Quem sabe o humano não ajuda. Vai ver, ele até já cometeu alguma. É o seguinte, parceiro, eu não pedi esse anel. Você quer ele de volta, então enfia no dedo, porque eu já tô cheio dessa palhaçada. Pois é, acabamos de acrescentar impertinência às qualidades dele. O humano tem razão. Se fosse tão ordinário quanto dizem, nenhum poder da galáxia teria colocado o anel naquele dedo. Porém, lá está ele, grudado ao dono. Membros do conselho, posso falar? Por favor, Sinestro. O Lanterna do Setor 1417 tem permissão. Obrigado, Apa Aliapsa. Quero fazer uma proposta. Permitam que o humano seja meu aprendiz. Analisem, vejam se ele tem valor. Quem treina sou eu. As pessoas surpreendem se você dá a elas um incentivo. Você tem deveres mais importantes, Sinestro. Nós temos uma crise em andamento. Eu sei, senhor, mas pensei que o humano pudesse auxiliar. É um pouco fora da norma, mas estou interessado na avaliação de Sinestro. Vamos proceder à votação. Aqueles a favor... Assim seja, o humano fica sob seu comando, Sinestro. Boa sorte. Eu sou o treinador aqui. Eu sei, eu sei. E agora, o que vai ser? Agora, eu estou no seu pé. Vamos. De que crise vocês estavam falando? Uma disputa sobre quem vai controlar o universo. Não que esteja nas melhores mãos no momento. Mas vamos ao que interessa. Você está em solo sagrado, Terráqueo. Estamos no centro do universo. Esta lanterna contém a bateria que energiza todos os anéis. Ela também contém todas as informações conhecidas. O tipo de atlas de quem é quem no espaço. Nós vamos atuar no setor 1215. Você é um lanterna literalmente verde. Coloque o anel na luz. Pense em 1215 que a bateria faz o resto. Isso não é turismo, rapaz. Gostei de ver. O último novato fritou as antenas. Que bom que impressionei você. Impressionou, sim. Diferente dos outros, eu admiro humanos. Admiro sua coragem e seu desprezo natural pela autoridade. Podem ser muito úteis aqui. Tá falando dos guardiões? Já foram uma força considerável, mas depois eles se acomodaram. Não fazem ideia de como é no campo de batalha, mas não esquente, Terráqueo. Eles vão notar você. Eu só quero saber se tem estômago pro que vem pela frente. O que é? Nós vamos pegar o assassino que matou a Bin Sur. Cadmendor é uma pústula planetária, um campo fértil para criminosos. Uma vez eu sugeri uma limpeza com uma chuva de meteoros. Os guardiões acharam que eu estava brincando. Quem procuramos? Um homem Lula chamado Kutch. Ele matou a Bin Sur? Com um sorriso. Esse lugar não está nos meus arquivos. Chama-se Labelas. Muda muito de endereço. É esse o Labela? É o Leão de Chácara. Fica atrás de mim e de boca fechada. Bullywot. Sinestro. Está cheio aqui hoje. Por acaso o Kut apareceu? Eu não sei do Kut. Bully, bully, bully. Toma jeito. Posso fazer de você uma bola de borracha e te mandar quicando pelas paredes. Eu não vi ele. Eu juro. Já sabe com quem falar quando o vir. Sei. Que devíamos ter vindo disfarçados. E qual seria a graça? Labella? Sinestro, devia ter dito que vim, minha bonitão. Adora surpreender. Por que age assim? Reservaria uma hora só para você. Eu estou com um pouco de pressa, beleza. Estou atrás do Kut. Kut? Não me fale desse cara. Eu não sou mãe dele. Eu soube que ele está na cidade. O Kut vazou com um inseto, meu gato. Já faz muito tempo. Nunca mais voltou para ver Labella. Por que será que eu não acredito em você? Por que esse tipo de traje não tem zíper? Ah, gatinho. Você não vai bater em Labella por uma besteirinha. Não controla a ralé que entra aqui. Segure. Quê? Um pequeno incentivo para refrescar a sua memória. Desembucha. Você é muito malvado, Sinestro. Me fala do Kut. Eu já te disse. Ah, não. Outra vez. Sinestro, qual é? Cadê ele? Eu não sei. Sinestro, por favor. Cadê o Kut? Eu não sei. Pare com isso. Eu sei o que estou fazendo. Ele sempre volta para você depois de um serviço. Por favor. E ele está aqui. Está perto, não está? Me diz logo, Labella. Como é que é? Onde ela está? Labella! Eu vou subir. É, dei sorte. Você me desacatou. Você quase a matou. Eu te dou um conselho, amigo. A única língua que eles entendem é o medo. Se batem, eu bato mais forte. Se atacam, eu aniquilo. Eu sou a única força constante e invencível contra o caos. E você fez eles esquecerem disso. Acha que eu gosto disso? Olha pro universo que os guardiões criaram. Temos o maior poder do cosmo. E o que eles nos fizeram ser? Coletores de lixo? Nós somos garis. Um ladrão aqui, um assassino ali, escória, lixo, sujeira. Não há como ter fim, mas poderia. Eu sonho que um dia a podridão será extirpada, uma nova ordem prevalecerá e dará fim ao caos. Mas não será criada pelos fracos de coração. Você amarelou feio, terráqueo, e isso eu não tolero. Está tudo bem? Soubemos que houve um distúrbio. Está tudo bem. Olha, pegou o Cute. Não parece um anjinho? Vou levá-lo para a subestação mais próxima. Quero todos comigo. Você está bem? Estou. Estou ótimo. Posso sentar aqui? Pode sujar sua reputação. Esquece isso. E vê se tenta entender. Abensur era adorado por todos. Ele tinha família, amigos. Era insubstituível. Tem notícias do Kut? Foi levado a interrogatório. Quem vai fazer as perguntas? Tenta adivinhar. Nossa. Pois é, e Sinestro sabe pegar pesado. Tá bem, eu sei que ele pode ser bem arrogante. Alguns de nós começam a se preocupar, mas acontece que ele anda sob muita pressão. É, tá salvando o universo de sei lá o quê. Exatamente. Kut é só um peão do jogo. A gente tá atrás do chefe dele, Kanjar Ho. Ele é só um déspota. É mais do que isso. Desde que ele achou a impureza amarela. Isso vai cair na prova? Essa história tem a duração do próprio tempo. Quando os únicos seres conscientes eram os guardiões, eles construíram a bateria da lanterna antes da criação da tropa. A bateria energizaria todos os anéis com o elemento verde, a maior fonte de energia do universo. De onde ela vem, só os guardiões sabem. Depois que ela foi instalada, os guardiões possuíam a maior arma para a manutenção da paz e da justiça das galáxias. Infelizmente, a bateria tinha uma vulnerabilidade, a cor amarela. É a única parte do espectro luminoso que resiste ao verde. E a fonte mais concentrada de energia amarela é a impureza amarela. Por éons, os guardiões a esconderam no interior de outra dimensão. Até que Kanjar Ho descobriu. Quando os guardiões souberam do roubo, convocaram uma reunião de emergência com os membros seniores da corporação. Abensur se ofereceu para servir de espião. Dias depois de ter se infiltrado na nave de Ho, ainda não via sinais da impureza amarela. Kanjar Ho tinha levado para outro lugar. Abensur já estava voltando para os guardiões quando foi descoberto. Isso foi o que soubemos. De lá, Abensur conseguiu chegar à Terra. E agora você está aqui. Caramba! Você capturou Kut sozinho. Ele contou pra você? Não, estive na sua cabeça. Que interessante. Como sabem, Kanjar Ho foi forçado a abandonar a nave depois da fuga de Abensur. E agora está em fuga outra vez. Acabei de saber por Kut que Ho e seus homens vão se ver num tribunal espacial cadiano às 17 horas. Só isso? É tudo que descobriu? Não é que seja insignificante. Não, é bom saber, é preciso, é necessário. Eu quero que todos estejam de volta aqui às 16 horas. Partiremos juntos. Alguma pergunta? Se não, então... Com licença. Não é a primeira vez que repreendemos você, Sinestro. Crueldade não é o padrão dos Guardiões. Ele resistiu. Tornou o processo difícil. Eu fiz o que pude. Devia nos chamar. Poderíamos ter usado a telepatia para extrair dele. O tempo está correndo e enfrentamos um inimigo disposto a tudo para nos destruir. A tropa dos Lanternas Verdes é um ideal, Sinestro. Não vai salvá-la ignorando seus princípios. Não deve se repetir com Kanjar-Ho. Assim que for capturado, deve ser trazido a nós. Para interrogatório. Estamos entendidos? Sim, senhor. Eles vão nos matar. Quero alguém para vigiar o perímetro externo, Chip. Sempre fico com a pior parte. Manda o novato fazer. Tanto faz. Tá, vamos entrar. Não tropeça na bagagem. Atenção, viajantes. Pedimos desculpas pela interrupção do serviço. A tropa dos Lanternas Verdes solicitaram uma revista de rotina no espaçoporto. Não há com o que se preocupar. O serviço voltará em poucos instantes. Repetindo, não há com o que se preocupar. O serviço voltará em poucos instantes. Aquele suíno rosado quer me detonar. O que devemos fazer? Saia! Saia daqui! Se manda! Eu aviso quando terminar. Estou aqui. Apareça para mim. Sinestro, estou chamando. Apareça para mim. Estou aqui. Que palhaçada está tentando fazer? É difícil falar com você. Está querendo o quê? Relatório diário? É perigoso conversarmos mesmo na encolha, ainda mais com a morte de Abinsu. Informação, Ho, é uma via de mão dupla. Eu juro que não estou escondendo o jogo. Cadê a impureza amarela? Com os armeiros. A arma está pronta para entrega. Não temos muito tempo. Onde? Acha que eu vou te contar cercado pelos teus cães? Não fique me tentando, Ho. Eu arrisquei tudo por isso. A tropa, o futuro, minha vida. Eu não vou deixar que me passem a perna. Escute bem. Vamos aos armeiros juntos. Eu e você. Você se livra dos seus capangas, eu me livro dos meus. Onde você está? Numa sala de espera. Vejo você na estação 50 e meia hora. Vai se ouvir um anel em algum lugar. Esteja lá. Tomar, houve uma mudança nos planos. Rápido, estamos de saída. E os lanternas? Usem os phasers. Jordan. Me diz que pegaram. Ainda não. Como está indo? Até agora já vi 10 estrelas cadentes, uma supernova e a esteira de bagagens. Tomar disse que Sinestro quer nos remanejar para o próximo porto. Cobre o perímetro sul. Tomar nos encontra lá. Tá certo. O senhor está bem? Agora estou. Alguma coisa me bateu. Fique aqui. Parado aí, feioso. Tendo um probleminha com insetos. Cadê Kanjar-Ho? Sinestro está indo para os portões oeste. Faça o que for preciso, eu quero ele vivo. Lanternas! Podem vir, um de cada vez. O que estão fazendo? Cadê o Ro? Sinestro, essas pessoas... Essas pessoas são irrelevantes. A tropa está na mira. Entendam isso. Nenhum de nós, portanto, nenhum deles, está seguro até pegarmos o Kanjar-Ho. Dane-se se tivermos que destroçar esse lugar, viga por viga. Hora de aliviar a carga. Ah! nada sujo. Nós temos que passar. Uma fenda adiante. Podemos escapar desta. É aquele cara do porto. O que faz sentado aqui? Falta um feioso. Se fosse você, eu desligaria. Sou o único que sabe onde os armeiros estão, Sinestro. Sem mim, você nunca vai achar. Me prenda e eu incrimino você, eu juro. O que está havendo, Sinestro? Abaixe esse anel. Ainda podemos conversar. Sinestro. Eu estou pensando. Mas o que há para pensar? Plano B. Pode funcionar. Sinestro. O que é? Aqui embaixo. E você entrou na cabine do piloto sozinho? Sim, senhor. E você não viu o Kanjar-Ho? Não, senhor. E não tem a menor lembrança de matá-lo? Eu não matei ele. Alguém matou, e com um anel de lanterna verde. Vocês foram os primeiros a chegar. Na verdade, Tomahei e Budka chegaram à cena primeiro, mas eu cheguei logo depois. Seguimos a trilha de vapor da nave separadamente. E não havia mais ninguém na nave? Não, mas creio ser bastante compreensível o que houve. O humano foi atacado por Kanjar-Ho e, nos últimos instantes de consciência, ele reagiu. Um caso óbvio de autodefesa. Ele nunca devia ter se colocado nessa situação. Se não tivesse bancado o herói, você teria alcançado a nave e trazido Kanjar-Ho vivo. Agora não há como saber nas mãos de quem a impureza amarela caiu. Gostaria de dizer alguma coisa? Eu não matei ele. Então quem matou? Quem pegou o cajado de energia dele. Eu já disse que não está comigo. Com sua insensatez, você colocou o universo inteiro em perigo. Olha, me desculpem, mas o perigo começou quando a impureza amarela foi roubada debaixo do seu nariz. Já ouvimos demais. Sem dúvida. Hal Jordan, você desapontou a todos e, de acordo com este tribunal, você foi julgado indisciplinado demais para exercer as funções de Lanterna Verde. Sargento, queira, por favor, se aproximar. Deve entregar o anel ao comandante Kilowog. Kilowog, você ficará com o anel até os guardiões escolherem o sucessor. Mas e a impureza amarela? Eu sugiro uma reunião especial com nossa guarda de honra para traçar a nossa próxima estratégia. Eu convoco, senhor. Se não há mais nada, este tribunal entra em recesso. Me levar para casa? Nós fomos voluntários. Kilowog quer dizer uma coisa para você. Desculpe o que eu disse a seu respeito. Salvou minha vida. É um bravo Lanterna Verde. Valeu, Kilowog. Vai comer isso aí? Não, pode comer. Que dia horrível, hein? Eu sinto muito. Você notou como ele estava calmo? Quem? Ora, o Sinestro. Incrível, ele até me defendeu sem fazer nenhuma ironia. Ele sabe fazer politicagem. Será que eles sabiam onde os guardiões escondiam a impureza amarela? Confiam nele. Mas ele odeia eles. É que ele é crítico. Não, não. Não, ele não suporta os caras. O que o guardião quis dizer ao falar que o cajado de energia teria sido útil? Kanjarro controlava com o pensamento. Então ele pode conter informação psiônica. Tipo onde ele botou a impureza amarela? Hanakar é um inútil imprestável. Mesmo que tivesse o cajado, não poderia usar sem as ondas mentais de Kanjarro. E aquele transmissor não funciona mais. Está pronto? A gente está com pressa? Eu sei que está muito frio, Kanjarro. Eu lamento muito. Onde? Está no necrotério. Está morto. Morto? Eu matei você. Estou religando as sinapses para obter informações. Não deve demorar. Se lembra da impureza amarela, não? Amarela? Você deixou com os armeiros. Onde eles estão? Morto. Mais uma vez? Morto. Seria bom você me mostrar. Quer sentar, por favor? Ótimo. Onde estão os armeiros? Cadê a impureza amarela? Setor 324. Muito bem. Pode ser mais específico? Opa! Dá pra achar a pizzaria mais próxima também? Ora, ora, que grande surpresa! Que história é essa, Sinestro? Não é evidente, Kilowak. Eu mexi uns pauzinhos para achar a impureza amarela. Você matou o Kanjar-Ho? Para salvar o coro dele. Cuidado, não vai querer quebrar uma peça tão importante. O núcleo é bem instável, eu soube. Mentiu para os guardiões. Menti para todos, foi preciso. Por quê? Pensem bem, como o Kanjar-Ho sabia onde achar a impureza amarela? Como o Abin-Sur foi morto tão rápido? Está dizendo que há um traidor? É claro. Por que vocês acham que eu quis treinar o Terráqueo? Pelo menos eu tinha certeza de que não era ele. Devia ter dito aos guardiões. Na hora certa. Primeiro vamos pegar a impureza amarela, Kilowog. Depois seremos heróis. Tire o seu anel. Não seja ridículo. Mônica! Desculpa, Sinestro, mas acho que não vai nos levar nessa conversa. Que isso? Ele ainda está vivo. Se ela tivesse matado ele, o anel teria voado de volta para os guardiões. Preferíamos que isso não acontecesse agora. Foi ideia do Jordan vir até aqui. Eu esperava que ele já tivesse ido embora. Eu disse que ele era esperto. Você me usou. Precisava entrar na sua cabeça para ver se podia se juntar ao clube. Mas você não é fácil de ler. Temos que conversar sobre invasão de espaço alheio. Ainda dá tempo, Jordan. Búdica acredita na minha visão. Outros vão acreditar, mas eu teria um lugar para alguém como você que tem estômago para fazer o que é preciso. Os anõezinhos baniram você, mas eu te ofereço poder, mais poder do que pode imaginar. Eu só peço a você sua lealdade. Você estava quase me convencendo, mas eu não engoli a última parte. Pensei que os humanos fossem diferentes. Acabe com ele. Esconde o corpo dele com o do Ron. Não vou demorar. Ah, me fez desmaiar, não é? O que é isso? Você é um armeiro? Vim pegar a impureza amarela. Você não é. Não é ele. Kanjaro morreu. Sou sócio dele. Ele me mandou vir a Quart pegar a arma aqui. Ele pagou por ela. Agora ela é minha. Escuta, eu não estou com muito tempo, viu? Seu amigo está atrasado. A arma agora se tornou disponível e é sua. É toda sua. Este aqui é o seu controle. Nosso trabalho já terminou. Deixamos este mundo para retornar ao nosso mundo. A arma é uma força poderosa. A mais forte e poderosa arma do seu universo. Com uma exceção, uma pequena imperfeição. Qual? A imperfeição que toda arma tem. O dono dela. Então, pegar um Budka. Eu comecei só e termino só. Os guardiões querem falar com você. E eu com eles. O que você vai fazer, Sinestro? Só o que é necessário tomar. Ah, não fique triste. O universo ficou grande demais para os anões. Um novo dia amanhece. E um novo sol está nascendo. Ele foi o Lanterna mais inteligente. Um exemplo de dever e presteza. O mais inteligente de todos. Talvez inteligente demais, Hanakar. Devíamos ter visto os sinais. Até Sinestro ter a oportunidade de se explicar, eu não acredito. Só sei de uma coisa. Você tirou o anel do cara errado. Se fosse eu, devolveria. Mas quando quiser. É, ele perdeu o poder. Tomar. Matou todos eles. Ah! Então, é verdade. É, Gantez. Um novo comando está por vir. Uma nova autoridade. Como você ousa? É uma afronta... Cale a boca, seu monstrinho burro! Vocês não passam de um bando de velhos implicantes, incompetentes e demagogos. Numa galáxia que grita por ordem, vocês fazem ouvidos moucos, mas isso acabou agora. Como semideuses, atados às suas palavras, todos vão jurar lealdade eterna a mim. Jamais! Pela primeira vez, nós concordamos. Desista, Sinestro! Deve ser difícil abrir mão do poder. Permitam que eu dê uma ajuda. Não vai sobrar nada, nem suas vidas no final. Tô indo, Hall. Se afaste! Muito obrigado. Só faltava essa. Feliz aterrissagem. Tá sem carga. Thank you. duas lanternas. Sim, todos no espaço sem poder nem proteção. Vocês são generais sem um exército numa guerra que não podem vencer. Quantos mais precisam morrer? Basta, Sinestro. Por favor. Nós acatamos suas exigências. Vai! Fica verde! Seu... Francamente, Kilowog, você não ia sobreviver mesmo a isto. É bom, hein? Puxa, e você me achava verde antes. Jordan. Está vendo ele? Eu não estou vendo. Está aqui em algum lugar. Acabou pra você, Sinestro. Ainda tenho muita carga neste anel. O bastante para pegar o seu para uma emergência. Você não é tão forte assim. Ah, só até que alguém me desafie. Desculpa, chorão. Jordan, tá me ouvindo? Responda, Jordan! Cadê você? Estou caindo. Eu esqueci o paraquedas. Gostei da criatividade. Ué, eu tenho meus truques também. Apesar de ainda estarmos de luto pelos que caíram durante a trágica traição dos últimos dias, também agradecemos nosso poder de recuperação. A bateria foi consertada, os anéis carregados e nossa batalha contra as forças das trevas continua. Se aprendemos algo nessa batalha recente, é que o maior mal, na verdade, pode vir do lugar mais inesperado. Mas, felizmente, um grande heroísmo também. Pedi a Gantet que abrisse nosso juramento. Se não se importa, Apa Aliapsa, eu gostaria de estender o privilégio ao novo Lanterna, Hall Jordan. Vai, comece. Qual é o problema? Decorei o juramento hoje de manhã. No dia mais claro. Na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal arderá. Quando a lanterna verde tiver que enfrentar. Tô fora. Aonde você vai? Preciso bater o ponto na outra tropa. É, pelo visto, eu vou me atrasar. Direção de dublagem Dário de Castro, com a participação de Júlio Chaves, Felipe Maia, Mauro Ramos, Mabel César, Pietro Mário, André Belizar, Ayrton Cardoso, Alfredo Martins, Luiz Carlos Percy, Duda Espinosa, Francisco Quintiliano, Bruno Rocha, Paulo Bernardo, Edinaldo Lucena, Miriam Fischer, Rita Lopes, Ricardo Schnetzer, Carlos Gesteira, Adriana Torres, Júlio César.